Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 e 32, lemos o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus diletos ouvintes, desejo meditar convosco sobre esse tão palpitante assunto, conhecer a verdade. Sim, porque a verdade deve ser conhecida e não apenas crida. Não basta apenas crer, é preciso conhecer o que se crê. O próprio Pilatos, ao interrogar Jesus, ficou confundido e indagou dele: que é a verdade? João capítulo 18, versículos 37 e 38. Sim, meus amigos, não basta a pessoa crer ou ser religiosa. É necessário conhecer a verdade, porque só a verdade, unicamente ela, pode libertar a alma do cativeiro, do pecado e das garras de Satanás. Nas filosofias humanas, percebemos às vezes a boa intenção dos filósofos de melhorar a índole e a vida da humanidade. Mas, na realidade, o que vemos? A humanidade, de um modo geral, vive cada vez mais atolada no pecado, imoralidade e devassidão. Contudo, a humanidade é e sempre foi religiosa. Porém, isso não basta. É necessário conhecer a verdade, porque só a verdade é poderosa para libertar. Mas conhecer a verdade no meio de tanta confusão religiosa? Perguntará alguém. E eu respondo com muita convicção: é muito fácil, meu amigo. Jesus disse: permanecer na sua palavra dá à criatura a capacidade de ser seu discípulo. E aprender dele é, na realidade, tornar-se conhecedor da verdade. Porque Jesus veio, como ele mesmo disse a Pilatos, dar testemunho da verdade. E quem é da verdade ouve a sua voz. No seu ensino ou na sua palavra está a verdade religiosa. Fora dele não há salvação e libertação. Será que alguém duvida daquilo que digo? Mostre-me então em que religião ou filosofia humana há alguém que se confesse salvo e liberto. Só o crente verdadeiramente evangélico tem esta convicção, porque ele permanece na palavra e ensino de Jesus, e tornar-se conhecedor da verdade. No Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, Jesus ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, e revela ainda: a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é a verdade, e só por ela alguém pode ser santificado, e só o santificado está liberto e salvo. O pecado não tem mais domínio sobre ele, porque a palavra de Deus dominou o seu coração, o seu ser e a sua vida. Por isso o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 22: agora, pois, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu ouvinte, e possas conhecer a verdade e ser por ela liberto e salvo para teu próprio bem e felicidade. Amém.